mais um dia de sol. Esse tá te chamando, vai lá pra fora, guerreira, vai lá pra fora, meu mano. Que hoje é dia de vitória e tudo fica bem. Sorriso estampado no rosto, todo mundo tem. Todo mundo zen, sem estresse. Dou um beijo na minha mini, tô indo pro fundo oeste, né? São trampos, é, são manos. Pego o trenzão lotado, várias tia reclamando, mas tá suave, com fone no ouvido. Os rap boladão pensando nele, tudo tá tranquilo. Longo é o caminho, mas agora eu sei que vai. Bolado no estúdio, trancado, várias rimas sai. Umas 10 folhas espalhadas pela mesa, uma caneta velha escrevendo meus poemas. Que mais pra frente vira hack, em seguida track. Acendo um fumaça boa e é rodo nos jack. Eu quero ver você cantando em cima do palco. Também quero ver você jogando bola descalço. Eu quero ver sua melhoria e evolução. Gritando agora vai, serei um campeão. Eu quero ver você cantando em cima do palco. Também quero ver você jogando bola descalço. Eu quero ver sua melhoria e evolução. Gritando agora vai, serei um campeão. Ganhei quando todos falaram que eu perdi. Lutei quando todos disseram que eu desisti. Honrei a camisa da seleção que eu vesti. Pulei do muro mais alto que pode existir. Caminhei por todos os cantos da minha quebrada e vi crianças sorrindo sem condição pra nada. Isso é saber viver, isso é subsistir. Você não vê, mas tem mais de 100 motivos pra sorrir. É, eu sei que tem, neguinho, tenho também, enfim. Eu por você, você por mim, na favela é assim. Liberdade pra quem tá na grade, também muito amor e positividade. Condenado é aquele que prende os seus pensamentos. Todos temos certeza que isso tá livre aí dentro. Luz, é isso que te conduz. Muita fé pela paz, agora vai, fui. Eu quero ver você cantando em cima do palco. Também quero ver você jogando bola descalço. Eu quero ver sua melhoria e evolução. Gritando agora vai, serei um campeão. Eu quero ver você cantando em cima do palco. Também quero ver você jogando bola descalço. Eu quero ver sua melhoria e evolução. Gritando agora vai, serei um campeão.